paciente, o relâmpago acidente desse mundo voltará do céu, Jesus. Levará seu religioso ao seu lado, todo para o lar eterno de celeste luz. Em breve no céu Jesus irá nos buscar com seu poder. Viva Jesus! Nós devemos todos preparar, está com vestes brancas e brilhando como a luz. Diz que a porta está aberta para a alma que desperta, aceitando a Jesus, o Salvador. Com seu sangue derramado, tem vencido o pecado, carregando o madeiro, nossa dor. Yeah.